9235, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Semana 3, pode vir? Gente, táxi autorizado, reporte na interseção para ingresso do Brasil Tentão. Correio, Salvador Gol 455 estabilizado na LSX, bom dia. Voo no 455, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista no 0, ajuste altímetro no 0 ou no 8. Gente, continuando com o 455. Ingresso 05, 3, 2, 9. Vai seguir o Glider, 6356. 356, descida para 2000 pés, chame torre 118, decimal 95. 1029, 2000. Bom dia, Janela 6356. Janela 6356, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 018. 1028, aguardando autorização. Solas 28, libera a direita via forte, chama o solo, 121 no décima 1. Solas 62, direita Fox, 211. Direita Fox, 211, bom, 900. Autorizado pouso, pista no 0, vento no 20 graus, 5 nós. Autorizado pouso, gol 1, 4, 5. 07, 07, 5, 9, vento. Na escuta da torre? Total, autorizado ingresso no 7, aporte alinhado pronto. Oi, 4 na escuta, passei a torre. Pode deixar de taxar um pouco mais à frente? Bora, 455, solas 29, direita Fox, 211. 211 na Fox, 4 aqui, obrigado. Então está autorizado Guarulhos, 360, via Pesulu 10 até Taubaté, decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 1208, transponder 5420, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Para o 1206. Sim, o voo 2067 transponder 5420, ok? 5420, no 2067. Salve Salvador, bom dia, voo 455, voo 455, livre táxi em frente, Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, voo 612, voo 455. Salve, bom dia, azul 4089, vitória. Azul 4089. Só qual horário seria o plano? Uno 600. Ok, 1600. Aguarde só um instante, ainda não recebemos aqui o plano no sistema. Em mais uns minutos eu volto para a cópia, ok? Vitor Tango, atento às três, turbulência do tráfego da Oceaneco Zoe, da cabeceira 97, livre, decolagem de pistão 97, o vento é 120 graus 079 e ajuste de altímetro na 098. Chegada mais para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 08. Direita, ponto espera, 1895, 9235, boa. Oceaneco 6356, bom dia, livre táxi, via Alfa e chame antes da Juliette. Táxi Alfa, vai reportando para a Juliette. O 2067 plano para o táxi, o POB é de 175. Autonomia, travei de 3 horas e 30, alternativa é o Galeão. Cliente, o Gol 2067, livre táxi, via Mátio e Índia, no ponto de espera da 10, 32895. Beleza, eu sou o táxi Mátio e Índia, ponto de espera 295, então bom dia, bom trabalho. 2067. Boa noite. Oxigênio 2-3. Vento é 1110 graus 08 nós, livre de decolagem, pistão na 0, ajuste de altímetro na 0 nós. Cruzou o braço, trave da Itaú. Ciente visual, controle no 208, sai da Letar. Letar 1-0, trave da base. Autorizado. Vitória, nível 340, via Tuzulu 44, decola da 10, saída da El, transição Bidev, controle 120 decimal 8, e o transporte é 5441. 50, o Bravo detalhe. Saída lotar, Lima 610. Falei, mandou 10, vou nós, minha mano. Correto, chama para o puxa acionamento, azul 4089. 10, com as coisas do Bravo da Tata. Belo no meio 10. 6356, livre ingresso no pátio, portão 11, portão 11. Livre ingresso no pátio, via Juliette, portão 11, 6356. 6213, decolado aos 36, controle 1208. 208, 209, gravagem. Voo 864, livre decolagem, pistola 091, 10 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 1098. 1098, livre decolagem, voo 864. Daniel, Leda, Irone, 360, pode continuar, Irone, você acorda direito? Exato, após esse país direto, Leda. Tranquilo, Leda. Salvador Azul 467, feedback acionamento. Autorizado, chame para o táxi 4167 da Lu. Dá o chame táxi 4167. Azul 9235, autorizado a decolagem, pistola 0, vento é 120 graus, 10 nós, e o ajuste de altímetro 1098. Livre decolagem, estado 1098, Azul 9235. São Azul para o nível de voo 350. Para o nível de voo 350, 864. Voo 2067, aliar e manter pistola 0. Motorista, eu faço a tango, eu vou a direto destino, a ideia 017. Mantenha pista no zero. Você mantém pista no zero, 2067. Aguarde só um instante para iniciar no gate 4. A aeronave da companhia vai taxiar agora pelo pátio principal. Em 4 minutos será autorizado. Lá da companhia está desconectando agora o carrinho lá do pushback, vai iniciar agora o táxi, ok? Se o senhor tiver condições, acione na posição, aguardando o pushback. Azul 467, está pronto para o táxi com 4 horas 35, 102 PD, alterna Ribeirão Preto. Ok, o Azul 467, livre táxi pelo pátio 3 e principal. Ingresse na Índia e no ponto espera da 10-1895 a torre. Pátio 3, Índia, ponto espera da 10-1895, torre azul 4167. Boa tarde. Boa. Conta. controle. Salvador, azul 9235, Dael, cruza 2 e 200. Azul 9235, contato radar na decolagem, cruza via saída Dael para o nível de voo 360, saída Dael, transição em 1. Sobe via Dael, transição em 1, azul 9235. Ok, está autorizado então Barra Grande Siri, o nível 040, decola da 17, saída Coral, controle, cola 20 decimal 8, torre 1895, e transponder, acione o 0264. Como 018, reforço está pesado. Autorizado ele, está 10, 10 para 2000. Portará estabilizado, 3204. Volta a foto, correto, e chame a torre para acionamento e táxi. 25021, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Autorizando, reporta para o táxi, 25021. 5-0, e mantendo 0-4-7. Voo 2067, decolado 243, controle 1208. Um abraço, chefe, que mais? Não ligou o 2067. 2067, contato com a Lana Decolagem, que vai ver a saída da El Transição Módula, para o nível de voo 360. Da El Módula 360. Também 2-1-3, chama agora o centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterne 1-3-3, decimal 9-5. 2-1-3, M2-1-3, ainda na sequência do controle. Opa. Voo 1864, chama agora o centro de Recife, 126, decimal 85. Alterne 125, decimal 45. 2685, alternativa 254. Voo 1864, boa. Bom, 2545, alternado. 45, siga. Gente, 05 Eco AB, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, Papá Tango Eco, Delta Fox. Até a Papá, continua lá, final Eco, Delta Fox. Azul 467, quando possível solicita voo direto Motiva. Nessa época já tem tráfego na mesma saída Azul 467, para fixar agora a sua posição de horas a 1.0 milhas, ponte 737. Ciente, obrigado. Azul 5021, alinhar e manter pistola zero. Alinha e manter pistola zero. Para passar por Delta Fox. É por Delta Fox, alinhar e manter pistola 7. A mesma Delta Fox. Azul 9235, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. 125, confirma a secundária? Espera, 133, décima 95. Não, é a primária e a secundária, por gentileza, repetir, por favor. Conforme seta para o 9235? Azul 9235, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 95. Ok, 251, alterna 3395, azul 9235. 7, a decolagem é da 10, saída água, após Elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5443. Está autorizado Brasília, nível 360. E a UPS grupo 7, decola da 10, a saída é Arbor, transição Elefa. Controle 1208 e o transponder 5443 ou 1867. Correto, 1867, chame para o pushback acionamento. Chamará 1867. Decimal 9. 1895-3204. Azul 5021, decolado aos 49, controle 1208. 208, Azul 5021, boa tarde. Papa Tango Eco, Delta Fox, mantenha a cabeceira 17. É, Matheus. 3804, torre. Antiga, escuta 3804. 3804, tá, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus no 99, ajuste de altímetro 098. Autorizado pouso na 10, 3804. Controle Salvador, Azul 5021. Volta 0, Messete, qual é o controle? Para o gol 2067, ó. Agora sim, chama o centro Recife 125, décima 1, alterne 133, décima 95, tem um bom voo. 351-3395, boa. O 2067. Na sala da colagem, tu vai ver a saída da El Transição Módiva, fora mesmo de voo 360. El Módiva 360, azul 5021. Barra o meu prazo e sangue, chama o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 125, 125, 25, alterne Recife, grato, do lado. passando dentro do Delta Fox, 73 turbulência do E2 320, cruzou o eixo da 97, autorizada a decolagem pistão 97, vento 140 graus é 12 metros e o ajuste de altímetro da 09. Bem, decolagem 97 dentro do Delta Fox. 133 decimal 95. 251, é o 395, bom domingo, obrigado. Solo 52, direito no 219. Direita 1211, 3804. Oh, Mike, Mike, Alpha. Aguarde um minutinho, cópia. A saída é Momo Frote. Gente, eu escuto. Solo, Salvador, boa tarde, 3804, livro 2. São 3804. Boa tarde, livro táxi de Alfa e Juliette. O portão é o 01. Alfa, Juliette, do 01, 3204. Salve, Salvador, muito boa. Sou 4089, Fox 02, traço para o pushback acionado. Faz o 409, mantenha a posição, aguarde autorização. É uma aeronave da TAM, está passando aqui o Gate 1. Assim que a mesma parte é, você será autorizado. Passando a posição, faz o 409. 32 no meio, cópia. Pronto, cópia no meio. Ok, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via EPSU 19. Até Bangu, após conforme plano apresentado, decola da 10, saída Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8 e o transponder 5445. Autorizado nível 370 para Fortaleza via Preso 19, Bangu, Abuco, Fortaleza, decola da 10, saída da Momo Frote. Aciona 5445, controle Salvador Ofério 2080 até 3296. Correto, então 32 no meio, chame pushback acionamento. Chama, né? 4089, autorizado por chefe na MEF, chame táxi. Autorizado por chefe na MEF, chamada por táxi, na sua 4089. Paulo Salvador, boa tarde, 12759, frente da Romeu. Azul 2759, boa tarde, está pronto a cópia? Afirmo, pronto. Autorizado com fins, nível 360, via Ampezul 21, a decolagem down 0, saída Argo, após Alefa, controle 120 decimal 8, transponder 5452. Gente, com fins, ISA 360, via Ampezul 21, decola down 0, saída Arbor, transição Alefa, 1208. O controle 5452 transponder, o 2759. Correto, chame para o push e acionamento o azul 2759. Samara. Eu vou no 454 com a informação Sierra para Belo Horizonte com fins. Chegou no 454, está autorizado com fins 360 via Ampezulu 21, decola da 10, saída Arbor, após Elefa, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5426. Autorizado com fins 360, Ampezulu 21, decola da 10, saída Arbor Elefa, controle 208, aciona 5426, 10454. Correto, vou no 454, chame e pushback acionamento. Chamada. O azul 4089, 195 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, cabina. 4089, meio táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, 1895. Via Índia, ponto de espera da 10, 1895, 4089. Qual é? Zorano, ainda não recebendo aqui seu plano para Natal. O senhor apresentou na sala IS militar local? Com a mesma, novamente, por que que a gente não recebeu aqui o plano, ok? Eu passei que era aqui para 1 no 6, 1 no 5. Ok, 1 no 6, 1 no 5, vou informar eles aqui. Aguarde só um instantinho na escuta. O azul 4089, senhor. Azul 4089, autorizado alinhar, decolar pistona 0, vento 150 graus no 2-9, o ajuste de altímetro na 0-9. Alinha deck, cola 1-0, azul 4089. autorizado pelo 4089. Autorizado o decolagem para o Aço 4089. Afirmo, 140 graus, 14 nós o vento e o ajuste adjunto na 09. Tá, tá. Deboque, até o... a remota 3. Remota 1-3? Pule, Silvio. Você está em qual gate? Estou no gate 11. Autorizado, reposte no término, Alfa Vita até. Ok. Comparação visual com solo, com a passagem do recurso 90, evitando a área proibida de passagem. Gate 07, pushback e acionamento. Autorizado e chame táxi, vou no 867. Autorizado, chamará para táxi, vou no 867. Muito boa, essa é o 408, Márcio. Para controle. Autorizado, Valença. Nível 060, decola da 17, saída Arbor, após direto Valença. O controle 120 decimal 8, torre 1895, sua decolagem será da 17. E o transponder, acione o 0116. Correto, Lima Quilo Bravo, chame a mesma a torre para o acionamento e táxi, com voo. Solo 3216, puxa o decolamento. Autorizado, tá 3216, chame táxi. Olha, vamos até 3216. Solo azul 2759, puxa acionamento, parte 3, posição 5, Romeu. Autorizado, azul 2759, no parte 3, chame táxi. Autorizado, 2759. O Rombo 01, entramos em contato com a IS, a IS civil e a militar local. O senhor poderia informar em qual sala IS foi apresentado esse plano? Eu apresentei o plano na sala IS militar do Galeão. Agora, na sala IS militar aqui de Salvador, eu fiz uma pegadinha para um do meio ou do fim. Ah, ok. Eu informei então a IS militar e estamos aguardando a retransmissão do plano aqui, porque não chegou para a gente, ok? Estamos no aguardo aqui e a sala da civil e militar aqui de Salvador já é consciente aí do problema. Eles estão tentando retransmitir aqui pra gente na torre. Paulo Salvador, o gol 1867 para o táxi com 174 a bordo, alternando Palmas, 3 horas e 15 de autonomia. O 1867. Guarde só um minuto para iniciar o táxi. Guardando 1867. Então, 3-2 no meio, solo. Mantenha a posição, só mais um instante no gate 5, a aeronave da Gol vai taxiar agora. Tráfico Salvador, muito boa tarde, o Azul 2788, informação Sierra, autorização para Paulo Afonso, conforme o Rádio Franco. Ok, Azul 2788, aguarde autorização. Tráfego, saída lotar inicialmente. Aguarde saída lotar inicialmente, o Azul 2788. Para o táxi 2759, alterna Campinas, 3 horas e 50 de autonomia, 106 bota. Aguarde para o táxi, Azul 2759. Aguardando, 2759. Voo no 867, livre táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da ONU 0, 28952. Pátio Índia, ponto de espera da ONU 0, ONU 1895, voo no 867. O Azul 2759, siga a aeronave da Gol, via pátio 3, principal Índia, ponto de espera 28952. Segue o Gol, pátio Índia, ponto de espera torre 1895, 2759, boa tarde. Azul 2788, cópia. Pode falar cópia, Azul 2788. Autorizado Paulo Afonso, nível 150, via Zulu 9, até frote, após direto Paulo Afonso. A decolagem é da 10, a sua saída agora será Momo com transição frote. E desconsidere a aerovia Zulu 9. Nova transição frote após frote direto para o destino. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5455. Então, 3210, mantém a posição. Zero, Zulu 9, frote DCT 10. Mudando então aí para a saída Momo. Após frote, DCT ao destino, controle 1208 e o transporte 5455, Azul 2788. O Azul 275, o Azul 2782, está correto, chama no pátio 3 para o puxo acionamento. Isso, só aproveitando o tráfego negativo, cumpriu o gradiente ATC na saída do ponto. A gente vai informar o controle então, o Azul 2782. Chamará para acionamento. O 3216 pode prosseguir, senhor? 3216, Rafino, livre, puxa e chama o táxi. Tomaremos o táxi, o 3216. 1396, cruza 250, centro da Serra. 1396, controle de salvador, acende a chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao documento no 098. Via Maré para 050, já sabe no 098, 3 horas Azul 4089, chama agora o centro de Cícero, 1251, alterna 133, decimal 9591. 3395 é a primária, confesso? 125, decimal 1 é a primária. 251, obrigado, bom dia. Salvador, voo no 454, está no 6 para puxa back acionamento. Autorizado, chame táxi, voo no 454. Autorizado, chamar táxi, voo no 454. Decolado 1-2, controle 1-208. 208, Gol 967. Azul 2759, alinhar e manter pista no zero. Ali mantém a 2759. Cidade Natal, nível 090, via Golf 677. A decolagem da 1-0. Saída Conde, com curva à esquerda. O controle 120, décima 8. E o transponder 0264. Saída Apo, para a transição Elephant para 360, voo 1860. Saída da decolagem da pista 1-0, saída Conde, curva à esquerda, para o controle 1208, transponder 0264. Correto, rumo 01. Para o táxi, chame a torre 2895. Chamará a torre 2895. Para o táxi, 3216. 1-3-4. Ok, TAM 3216, livre táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia 295, obrigado, bom trabalho. Leste. Pumba 01 na escuta? Sim. Mude o transponder para 0223, o teste da autorização permanece. Chame na hotel. 0223 para hotel. Azul 2759, autorizada a decolagem de pistão 0, vento 140 graus no 62 de nós, o ajuste de altímetro 0018. Livre decolagem, bem 18, azul 2759. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, tá em 32 no meio. Salvador, gol no 454 para o táxi. 3 horas, Guarulhos, 178 para a porta. Ok, gol no 454, livre o táxi via Pátio Indy, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio Indy, ponto de espera 1895, gol no 454. Decolado, azul no 5, controle 1208. 208, azul 2759, bom dia, obrigado. Controle, boa tarde, azul 2759, saída Arbor, cruza 1500. Azul 2759, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, transição elétrica para o nível 360. Via Arbor, nível 360, azul 2759. Salvador approach, Monte Guadalupe, Nascida 1352, descending to flight level 110. Boa tarde, Nascida 1352, for cadence, descending to flight level 050 via arrival, descending to 1018. Ok, QNH 1018, clear to Amana arrival, to flight level 050, Nascida 1352. Gol 1396 está autorizado a final do procedimento de alerta que foi no 0, testa para 2010, altímetro 1098, reporte estabilizado. 2098, mas reporte estabilizado, né, que saída na 0, gol 1396. Entra João, com o campo. Matando agora a torre 118, decimal 95. 1895, tá vendo? Recife, 128, decimal 8, Alterno 126, decimal 0. 288-260-1867. Oi, Ecos 1 November, avisa o Alfa 1-7. Ecos 1 November, ingresso final da 1-7, reporte na vertical da RMA. Passará na vertical da RMA, November. P32 16, decolado aos 1-8, controle no 208. 3216, contato radar na decolagem, se você sair da Montransão Frote para o mesmo voo 370. Momo Frote 370, pode ser direto Frote? É da guarda. Papatango Eco Zulu November, livre pouso de turma 7, o vento 1400-159, ajuste ótimo turma 098. Vou atualizar o Eco November. Ou no 867, controle. Senador, let's get 1352, we are 88 in the weather to Kevin 160. Sia, let's deviation, launch 1352. After deviation, fly direct to Duna. Okay, after deviation, we are clear to fly in Duna position. Let's get 1352. Alright. Então, 3216, confirma a presença qual seria a prova para o Vadré e Tabuco? Tabuco, aguarde. Tabuco 017. Decola a parte da interseção até o... Vai. Negativo. Gente, Umba 01, autorizado ingresso pela pista alinhado e pronto, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Ingresso pela pista, tomará alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Eco Zulu 90, solo aos 2-1, direita, aero está aberto, confirmando, nós estamos na frequência livre. 6-0. Via Arbor, LF, ainda 3, 6-0, e quando possível, Cláudia, LF, agora 4-5-4. Gente, a situação na frequência de Eco Zulu 90. Saireza no meio, voe a pouco. Direto a pouco, 32 na meia. Azul 2759, chame Recife 1288. Bom, Recife 288, Azul 2759, boa tarde, obrigado. Está 3805, está autorizado Guarulhos. O nível é o 340, via Eters 1-0 até Taubaté. A decolagem da 1-0, saída da El, transição Motiva. O controle 120.8, o transponder 5456. Está 3805, autorizado Guarulhos. Relato TAM 3805, chame e puxe bag acionamento. Autorizado. Informa o tráfego, posição de 12 horas, 25 milhas, cruzando o mesmo nível, para o nível 370. Posição de tráfego de cá, favor, dona, o Xanera, melhor no patrono. Confirme, vai iniciar? O tem que decolagem agora. 3685, está estabilizado, Noxway, ou na 3 a pé. O 396, chame a torre, 1-8-9-5. 18-9-5, graças. O 454, chame centro Recife, frequência 2685. O 454. Confirma, me escuta? Chame Recife agora, 288. 1288 com Recife, mano, 454. Salve Salvador, o Azul 2788, a próxima para o táxi. Nosso POB 63 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. Está com fã de voo do Anistia para Grupo Zulu, Barra de Carolina, Bahia, Robson 44, 510, alocado 0156. 3906, cheque trem livre pouso 90, vento 1430, virão 1132. Faixa travada, livre pouso 1039. 6767.